3629, autorizado a linha de decolar no 080 grau 099. Autorizado a linha de decolar fixa no 0039. Oscar Papa Golf, estado livre de pouso no 7180 grau 099. Golf, confirme o balizamento. Oscar Papa Golf, acabei de perceber o balizamento, está com pane, pouso no 090. Positivo. 3629, já trava. Mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, pastor. Oscar Papa Golf, condições da presente, fazer uma curva para ingressar na final curta da 1-0? Ok, já fazendo. Gente. O alisamento acendeu agora, né? Estão disputando no site ou negativo? Processo. Gente, vento 180, 1-0. Golfo. 3629, alinhada decolada no 0 autorizado, no 80 graus, 1-0-9. Alinhada decolada no 0, tá 3629. Do 9308, desça para 2 mil pés, ajuste ao 0-5, autorizado LSX-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. 2 mil pés, 15, autorizado LSX-Ray, vai reportar estabilizado, do 9308. Paulo Salvador, é o gol no 236, ciente da Gol. Gol no 236, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upas 19, Bangu, após ser conforme rota do plano. Decola da pistão no 0, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Frutti, transponder 5404, controle 120, décima 8. Autorizado 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, Bangu após DCT. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo Proti. 5404 ao transpondo, controle 1208, gol 1236. Gol 1236, cotejamento correto, chama o pronto para o espectramento. Reportará o gol 1236. Essa 3629. Oi, Salvador, boa noite, 3629, passando o nível 700, Dayão, Lida, ótima. A 3629, contato radar na decolagem, suba via saída Dayão para o nível de voo 360. Sobe a saída Dayão para o nível 360, 3629. São 3897, autorizado táxi até o ponto de parada Pistana 0 via Índia. O ponto de parada Torre no 895, ajuste no 0 no 5. Solo Salvador, gol na 645, autorização Vitória, sente a Golfo em Barante. Número 645, autorizado Vitória, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na saída da Euleda Bidev. Transponder 5403, controle 120, decimal 8. 0 Vitória, nível 360, via Peruísque 50, decola pista 10. Com curva direita após a decolagem, da Euleda Bidev. 5403 é o transponder e 208 controle, gol no 645. Gol no 645, o atendimento correto, chama pronto para o SPEC treinamento. Vai chamar o 645. Boa 3897, a linha e decola 10, 180 graus, 109. A linha e decola a pista 10, tá 3897. No localizador, Oso 9308. O 9308, completo final do procedimento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 9. Acompanhando o procedimento, chama torre 295, azul 9308. Torre Salvador, boa noite, azul 9308, estabilizado no X-Ray, meia dúzia de milhas. Azul 9308, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 9308 azul. Azul 9308, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 109. Livre pouso não 10, azul 9308. Azul 97, decolou 07, 1208. 08309. Salvador é o São, 3897, passa Mickey, pescando. São 3897. Contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível voo 320. Da EL para o 320, está cruzando 2000, possibilidade de voar Leda. Autorizado Leda, UTAN 3897. Quanto Leda, UTAN 3897, obrigado. 3629, chame agora Recife na frequência 1251, alternando 3325. São 3629, copiou o controle? Vai chamar em 251, 3325, 3629. 8, solo 09, direito 211. Direita 211, zona 308. Solo Salvador 9308, Livrona 5. Azul 9308, táxi de Alfa, Juliette, portal 01. Alfa, Juliette, para o 01, a zona 308. Puxa acionamento, Luno 645, posição 5. Luno 645, aguarde pro push. Aguarde. Luno 705, acione identificação. Via chegada bom, se desce para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050, ajuste no 094. Ajuste no 015, gol 1705. Dessa 50 com 1015, eu vou no 75. Estou no 705, sem restrições de velocidade. 705. Estão 3897, pequeno desvio à direita. Sim, estão 3897, livre desvios, após desvios, proa de letra. Após desvio, letra até 3897. Então 3897, chame agora a Recife na frequência 1251, alterna 133251. 251 com 3325, o TAM, 31 grau 7. O seu pé 23 seria o Fortaleza 5947. Gente, o ligacionamento aguardando cópia. O voo 1236 para o pushback e acionamento no 9. 1236, autorizado, chão prontar. Reportar a táxi, voo 1236. Táxi 1645, Dagu, 127 a bordo, Campinas com 3 horas e 50 de acionamento. O 1645 poderia passar pessoas a bordo? 127. Autorizado o táxi via Fati 1, táxi da Índia, quantos eram no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 095. Via Índia, no 095, 295, boa noite, voo 9400. Boa noite, gol 9645, quanto espera da 10? 9645, a linha decola pitão no 0, 180 graus, 109. A linha decola no 0, 645, tá bom. 1705, desça para 2000 pés. Ajuste 1015, autorizado LS X-Ray, reporte avisado. 2015, reportando estabilizado X-Ray 1705. Autorizado Guarulhos, nível 360, decoluna 0, curva direita, saída da Euleda Motiva. E eu fiz o 1-0 Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder será o 51976. Afirmativo 360 aprovado, grande. Não perdido 1-0 Aerovias, decoluna 1-0 com curva direita da Euleda Motiva. Após. Boa noite, 645, decola. Voo 1645, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Da EL para o 360, pode voar, Leda. Faz 2 mil pés autorizado, Leda, o gol 1645. Faz 2 mil, Leda, 1645. Do voo 9, controle Salvador, opera 120.8, transponder 5153. Responder 5153. Jogo 23, subjunta correta, são pronto pro táxi. Alugou no 236 para o táxi POB 173, 3 horas e 4 minutos de autonomia, alterna Teresina. Na 236, autorizado táxi, parte 1, táxi índio, ponto espera no 0, torre 1195, existe no 015. Via parte 1, no índio, e no ponto espera no 0, a torre 1895, gol no 236. Gol 1645, confirme na sua rota tem a posição de dose? Não é previsto não. Sente. Gol no 645, da presente autorizada para o Dibidev. Dibidev, o 645, grato. Victorio, voo 1236, próximo ponto de espera da 190, pronto. Voo 1236, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 170 graus, 079. Autorizado alinhamento e decolagem 10, 1236. Estabilizou. 1705, complete final do procedimento ali, X-Ray, chame torre em 118, decimal 9. 1895, torre. Torre, Salvador, gol 1705, estabilizado LS, 1 a 2 milhas para o dia certo. 1705, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda, 705. Livre pouso 10, 70 graus, 109. Livre pouso 07. 3.000 decolou 2.7, 208. 208, gente. Lucas 23, chame torre 1895, registro no 015. Controle Salvador, gol 1236, 1600 pés subindo. Voo 1236, contato radar na decolagem, via saída Momo, suba para o nível de voo 370. Subindo Momo 370, 1236. 205, sala 30, próxima direita 211. Direita 211, agora 705. Salvador, boa noite, Luna 705. Luna 705, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 03, Pati 1. Alfa Juliette, Pati 1, posição 3, Luna 705. 22. A partir do hotel ou o Cruze vem entrar até o ponto de espera? Stage. Romeu Bravo Vitor Tango, acione identificação, voo da MAN para interceptar a chegada, reporte para a descida. Autorizado toque o Papa Romeo Bravo, Vitor Tango. Passei, metrô, toque o Bravo, Vitor Tango. Entendi. Voo 1236, chame agora Recife na frequência 12545, alterna 12685. Boa noite. Voo 1236, copiou o controle? 3, a linha decola 10180 grau 079. Autorizado, chamou um táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi. Romeu Bravo, Vitor Tango, desça para mim, voo 050, ajuste no 095. 050, você localizado 050, Bravo, Vitor Tango. Quem que aguarda a compra, por gentileza? 23. Cruzando agora 2.500 pés. Falcon 23, com cabo radar na decolagem, sua via saída Mobile para nível de voo 190. Falcon 2. Teste 9308. Salvador, boa noite. Ah, 3197. Formação hotel na... Ponte 2, autorização Galeão. 197, autorizado Galeão, nível 360, decolo 10, curva A, direita, cheio da El, Lede e Rumi, via apenas 9857, Mouso. Controle Salvador operando 20218, transponda 5424. Autorizado Galeão, nível 360, via apenas 9857, decolada 10, curva direita da El, Lede e Rumi. 208 é o controle, o transponder 5424, 3197. 5424, transponder, chama pronto para o tiver funcionamento 3197. Confirme, 5424? Afirmo, 5424. O 424 vai chamar para nós, 3 na frente. É, 259, está autorizado o táxi, é Patrona, táxi Sway, Índia, Monstero 10, Chambi Torre 11895, adiciona 015. Bloqueio 23, da presença autorizado direto Fortaleza. A linha cola 10, 170 graus, 109. A linha cola 10, 109. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, autorizada para o Edduna, desça para 2.000 pés, ajuste 10015, livre LSX-Ray, reposta estabilizada. Autorizado Duna, 10015 Azul, completará estabilizado o Bravo de Tango. Fira para 2.000 pés, Bravo de Tango. Autorizado 2.000, quanto mais próximo, a intenção é cancelar para pouso na 17. Aguardando para modificações de ré. Salvador, Unicam 3197, pushback, acionamento no 2. 3297, autorizado, te apronta táxi. Autorizado, reporta táxi, 97. Controle, dá presente o caso que eu tenho que solicitar cancelamento para prosseguir na próxima passagem. APA Romeo, Bravo, Vitor Tango, plano ISR cancelado aos 2148, autorizado ao dar presente pro de rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.5. 1.500, rotatória, 1.0, 1.5, 4.5. 08, Xanair 6259. Controle Salvador, Xanair 6259, 1.400 da EL. Xanair 6259, contato radar na decolagem, subindo via saída da EL para o nível de voo 360. 360, subindo via da EL, Xanair 6259. Controle Oceaner 6259, assim reduzimos um pouco atraso, seria possível voar para o Ótima. Autorizado Leda, Oceaner 6259, aguarde coordenação para a Motiva. Leda, Oceaner 6259. Xanair 6259, autorizada por hoje por base. Por base, muito obrigado, Xanair 6259. A Tango Eco, Tango Índia, mantenha-se em condições visuais, não há tráfego reportado no setor, reporte 40 milhas de Salvador. Joker 23, chama agora o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Para o táxi da 3197, 150 a bordo, 330 alterna Campinas. Autorizado, táxi em reposição 0 torre 1895, ajuste 0 no 5. Apenas confirmaram 170 POB. Negativo, POB 1.50. Tente, graça com o voo. Obrigado, está autorizado no ponto de espera, torre 1895, boa noite. Bravo, estando na verticada rotatória, no Rio Alcocama. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Papai Romeu, Bravo, Sertango, no visual. Bravo, Sertango, livre pouso no 7707. Livre pouso, Bravo, Sertango. Salvador, boa noite, 3197 já estão prontos, pode chegar dando zero. 317, a linha decola 10, 170.08. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, está 3197. Senai 6259, chame agora Recife, frequência 1251, alterna 13325. 208, boa noite, obrigado. Tráfego